Na manhã dessa terça-feira, dia 23 de abril, houve uma inversão no trânsito no Morro da Igreja Matriz, que passou a ser mão inglesa. Para sabermos mais detalhes sobre essa mudança no Morro da Igreja Matriz de Gaspar, vamos conversar agora com o Luciano Brandi, que é o superintendente da DITRAN. Brandi, a partir de agora, então, trânsito mudado aqui na subida da igreja? Isso, Gil. Aqueles que entram no Morro da Igreja pela rua Mário Vanzuíta, continua no trânsito normal. A alteração que foi realizada foi na descida que dá acesso à rua São Pedro, esse trecho de dois sentidos, né? Aqui a gente fez o que? Implantamos a mão inglesa. É, solicitação da igreja, da secretaria, né? Do presidente, senhor Nivaldo, aqui da igreja, que solicitou essa alteração até pelas obras que estão realizando aqui na igreja, para facilitar eles ter o controle dos veículos aqui sobre o morro. A partir das 9 horas dessa terça-feira já foi iniciada a troca da sinalização, inclusive orientando os motoristas. Isso, iniciamos hoje às 9 horas da manhã e vamos concluir amanhã, né? Falta alguma fixação das pedras, enfim. As placas vamos trocar todas elas hoje, mas já iniciou hoje, né? Essa alteração. E amanhã nós concluímos tudo aqui, mas já está valendo, né? O morro da igreja aqui é quem entra pelo bairro São Pedro, pela rua São Pedro, o morro aqui é mão inglesa. Superintendente, e para quem sai da igreja matriz entrando na rua São Pedro em frente ao colégio Madre Francisca Lampel? Aí não ficou meio confuso aí quem vai para a direita e para a esquerda? Sim, nós vamos colocar mais uma placa ali, mas ali, tanto na descida do morro da igreja, o condutor ele pode pegar tanto a direita quanto a esquerda, né? Pegar a esquerda sentido a Travessa Carlos Vemos, como ele pegar a direita sentido a Avenida das Comunidades e Rua São José. E nessas primeiras horas do dia já notou-se que o motorista aceitou essa mudança facilmente? Isso, eles, né, aceitam a mudança, mas é claro que já há anos, né, o morro aqui é pelo seu trânsito normal, pelo lado direito da via, e não é de repente que o pessoal já vai entender a sinalização, né? Acredito que, né, no decorrer da semana o pessoal já vai acostumando, vão transitando aqui sobre o morro da igreja, já vão acostumando com a nova sinalização aqui no local. Mas com essa colocação do gelo baiano aqui em frente à guarita aqui do estacionamento, fica mais fácil para orientar os motoristas? Com certeza, né? Colocamos gelo baiano aqui, nós vamos fazer a fixação deles, né? Vamos fazer a fixação e vamos pintá-los até para dar um pouco mais de visibilidade aos condutores aqui. Nós conversamos com o superintendente da DITRAN, Luciano Brandi, nos falando sobre a mudança do trânsito no Morro da Igreja Matriz de Gaspar. Gil Dias para a Rádio Sentinela.